Ero al borgo. A briga voa direto Duna, pra 9LS, puxando M143. Autorizado. Obrigado, autorizado Duna, puxando M143. Boa noite, Passaredo 2224, informação e uniforme. Passaredo 2224, boa noite, aciona a identificação autorizada, Amanda, esse é o 050. 050 na Amanda, 224. O 273 chama Recife no 251. Recife 251, no 273, boa noite. Boa noite. Autorizado, vai ser nem 143. 143, torre no 9862, bom pouso. 8826, obrigado. Controle Salvador, confirme na Intoque 4010. 3603, submissão para São Paulo. São 3606, autorizado. Guarulhos nível 340, via Pugulo 21, após segue a rota do plano. Decola 10, com curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle de Salvador, oferem 1198. Aciona 5027, confio. 29, confio. Afirmo, liberado 2000 pés, cumprindo o perfil da Star. O trip 5218. Boa noite, 84, aciona a identificação autorizada a Mari, destino 060. 020, boa noite, 84. Trip 5219, confirma a sindicada. Tá mantendo 240 nós, o trip 5218. Ok. Passarelo 2224, redução 2509. 2509, 2224. no 567, Recife, no 260. No 260, 260, gol 267. Passaremos pelos 224, 10-3, meu pé com 1.011. 694, boa noite, adiciona a identificação autorizada a Mari, destino 050. Para Mari, 5 para 0, 5 0. 294. Alô, Janeiro 6143, siga o apoio. 6143, boa noite, Alfa Juliette para 10. Alfa Juliette para 10. Trip 5218 vai interceptar o localizador. Trip 5218 completa a aproximação, torre no 1862. Uno no 1862, é Trip 5218. Passaria do 2224, 72 mil pés, LIVE LS, no portão estabilizado. 2 mil, portão estabilizado, 224. Lisa, sei lá. LIVE via Juliette. LIVE via Juliette, 143. Uso já, 10, vento 100 graus, 069. Sente livre pouso na 10 para o trip 5218. 1884, desce via 2000 pés, 1011, 2000, boa noite, 84. Bom, meu Itália, ótima manhã, boa noite, aciona a identificação autorizada a Mari, descida ao 060. Aparelho 2224, redução para aproximação, torre no 862. Reduzindo 1862, 224. 1824, nível LS, reporta estabilizado. Torre Salvador, boa noite, passarei 2224, passando externo, baixado e travado. Sim, gente, passarei 2224, continue a aproximação número 2 para pouso. Número 2 para pouso, 2224. Como voo? 1613, no 3, informação para autorização para a Brasília. 1613, autorizado para a 360, via Postulo 17. Decolando 0, acompanha a direita, saída Rabon Elefa. Controle opera em 1998, aciona 5033, potência. Autorizado 360 para Brasília, na Presulu 17, falta na rota do plano, decola da 10, curva direita, saída Arbor Elefa. 1198 controle, 5033, eu transponder o gol 1613. Correto, o gol 1613, condição de suíte, posicionamento pelo banco. Chama lá para o estacionamento. Trip 52-18, solo 25, direita 1219, boa noite. Gente, direita, solo 1219, boa. Área do 2224, vento 090 graus, 069, livre pouso no zero. Livre pouso no 0, 2224. Cinco, dois, dois, boa, alfa, reportando o seu cliente. No 884. 884, torre no 869. Boa noite. 3894, desce 2 mil pés, LS, reporta estabilizado. 2 mil autorizado, LS, reportará estabilizado no WhatsApp. Autorizado final, abaixado e travado. Boa noite, 1984, continue a aproximação, guarde pista livre. Guardando pista livre, 1884. Passarei 2224, solo 28, direito 1219, boa noite. 219 na direita, 2224. Boa noite, 84, livre pouso no 0, vento 090 graus, 079. Livre pouso no 0, boa noite, 84. 5218, versus Juliette, para remoto 1-3. Passarei 2224, segue Alfa, Juliette, para remoto 1-4. Alfa, Juliette, remoto 1-4, 2224. 3294 completa, aproximação, turno no 862. 86 estabilizado, 3294. Bom, meu Charlie, Oscar, November, 10.000 pés, livre LS, reporta estabilizado. Desvio autorizado LS, camarada estabilizado. Guarulhos aprovado, 360, via Pesulu 44. Decola da 120, curva direita, saída da Euleda Eus. Controle de Salvador, opera em 1998, Jona 50, 1753. Gan 3894, vento 090 graus, 07 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso 10, 3894. Estou posicionando para 3603 no 07. 3603 autorizado, se ligar. Salvador, 984, professor, boa noite. Boa noite, Golo 884, táxi Alfa, aguarda antes da táxi 2 Alfa, táxi 18-6, Alaska November completa, aproximação, torre no 8612. 18-6, Alaska November. Tá mantendo posição no 8612? Ah, sim, mas estamos aguardando esse táxi do Rebanjatã, após o mesmo ser a prosseguir via Juliette para o 09. Parro meu, Alaska November, estabilizado ILS X-Ray. Boa noite, Charlie, Oscar November, vento 090 graus, 07 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso 10, Charlie, Oscar November. Fala, Salvador, boa noite, 3289, zona. Confirmando, 3894. Afirma, 3894. Alfa, reporta, Santa Juliette. Alfa, reporta, Santa Juliette, 3894. Fácil em alfa, pois espera a torre no 86, estado no 012, bom voo. Gol no 88. Fábio, você segue após os rebanhos via Juliette para o 09. Sou 3894, segue o Boeing via Juliette para o 02. Pega o Boeing via Juliette para o 02, 294. Boa noite, adiciona a identificação, voa direto Duna 3000, pede com 1002. Duna 3000, com 1002, confirma. Afirmo. Duna 3000, com 1002, confirma. Charlie Oscar November, seu salve 381219, boa noite. Da 3603, boa noite, Alinda, coluna 0, vento 090 grau, 079. Alinda, coluna 0, tá? 3603. Sim, do CSAC, qual foi reportando, seu direito? Autorizada na casa 190, Golf 6770 via decolada 120 com curva de esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle de Salvador, opere em 1198, aciona 5041 no contexto. Quando trouxe o impulsionamento no 1-3, na área remota 1-3. Segue Juliette, Pátio, Lima, Mike, Samina, Quebec para o cruzamento. Decolados 40, controle 1208, bom voo. 208, boa noite, 3603. Zero via Pesulu no meio. 7, 340 na saída Arbor, tá? 3603.